Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde neste caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, um especial de Natal ou Ano Novo, como queiram. Hoje vamos ter aqui uma edição mais festiva, uma edição mais, enfim, que não mexa com música instrumental, mas, enfim, mais alegre. Enfim, divide-se em duas partes. A segunda parte irá ser de música mais alegre, realmente mais mexida. A primeira vai ser dedicada a músicas de Natal. Nada melhor do que ouvirmos a arpista Cristina Braga, que ainda para mais é portuguesa, que nos vai trazer então esta sua sonoridade única ao som da harpa, um instrumento que surgiu no Paraguai e que, enfim, hoje vamos aqui ter a oportunidade de escutar às mãos da Cristina Braga. A segunda parte irá então ter, por exemplo, The Nightingale, do Georg Zamfir, e não só, outras melodias da Vanessa Mae, e não só, enfim, de várias artistas que vão animar esta nossa edição, a última do Nota 7 do ano de 2014. Ouvintes, eu despeço-me por aqui, desejo-vos a continuação de uma ótima quarta-feira, claro está, na companhia do Canal 1 da Antena Web. Fiquem bem e até ao próximo ano. Até amanhã. Thank you. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Thank you.

ouvir o Canal 1 da Antena Web. Canal 1. Wait. Sector 24. Raids carried out with military precision.